Pessoal, então hoje nós vamos retomar o assunto referente às cinco solas da reforma, né? Então foi trabalhado sola escritura com o Brunello, daí no último domingo com o reverendo Hélio foi trabalhado o sola fide, né? E hoje nós trabalharemos os solos Christus. Necessariamente não é a ordem que se convencionou falar, né? Em termos de reforma, normalmente é o sola escritura, o sola fide, sola gratia, solos Christus e soli Deo gloria. Mas por uma questão de agenda, né, dos pastores, convidados de fora, sobretudo, daí a gente teve que inverter. Mas, de qualquer forma, nesse aspecto, a ordem dos fatores não altera o produto. Literalmente falando, às vezes altera, nessa questão não. Porque uma coisa é interligada à outra. Não tem como separar os solos Christus do solo escritura. Não há possibilidade de fazer isso. Porque o próprio Cristo é a palavra encarnada também. E ele é o agente da graça e foi crucificado antes da fundação do mundo. Tal como esteve no momento da criação, por ser ele o próprio Deus. Então, evidentemente, né, por ser uma das pessoas da Trindade, então tudo é interligado. Okay? Glorificando a Deus, glorifica-se o Filho e assim sucessivamente. Então, as cinco solas elas interagem entre si. Beleza? Hoje nós vamos trabalhar um aspecto fundamental das cinco solas, onde a reforma transformou mesmo a cosmovisão espiritual dos cristãos na Europa, no século XVI, trazendo novamente a suficiência de Cristo para a vida cristã como um todo, desde a salvação, né, do ato da salvação, que é pelo próprio Cristo, a expiação, por assim dizer, e assim o nosso cotidiano também, dependente do próprio Cristo e somente Cristo, né, diferente do que acontecia anteriormente. Eu gostaria de fazer diferente para interagir, que normalmente eu sou acusado de falar bastante. Eu vou pedir para o Alex fazer a leitura do texto-chave. Pode vir aqui, Alex, por favor. O Alex, que é professor da Escola Bíblica Dominical aqui também. E nós... Texto-chave é Hebreus 12, versículo 14, que diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Essa é a nova versão internacional, né? Pode ser que seja um pouco diferente da sua versão. Mas esse versículo é um versículo chave. Se vocês depois, com calma, lerem o texto de Hebreus 12 como um todo, ele vai estar falando sobre santificação, sobre disciplina. Começa já falando que nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunha como cristãos, certo? Mas essa nuvem de testemunha, necessariamente, ela não é só humana, mas também celestial, espiritual, ok? Anjos, demônios, o próprio Deus, ok? Observando a todo tempo o nosso agir, o nosso fazer, em todos os aspectos. E o nosso Deus, por ser onisciente, mais do que isso, conhecendo a nós mesmos, mais do que nós sabemos. Ele nos conhece mais do que nós conhecemos. E isso deve gerar um temor na gente absoluto e constante. Se você pensa que você conhece a si mesmo, ou chega próximo de conhecer quem você é, tenha certeza absoluta que você não sabe quem você é. E nem eu sei quem eu sou por completo. O meu íntimo, as profundezas da minha alma, eu não conheço. Mas o Deus Todo-Poderoso, onisciente, que me criou, esse sim conhece. O que o Espírito Santo faz é nos alertar constantemente quando as trevas começam a querer fazer parte da nossa vida, quando o pecado bate a porta, ou quando mesmo caímos em pecado, ele nos pulsiona a nos arrependermos perante Jesus Cristo. Mas o Senhor nos conhece plenamente. Né? Paulo diz que, num primeiro momento, nós conhecemos o Senhor como através de um espelho. Né? Mas chegará um momento que nós o conheceremos face a face. Beleza? E conheceremos Ele como Ele nos criou. Como Ele nos criou. Então, vai ser a plenitude no céu. Porém, a palavra diz aqui que sem santidade ninguém verá Deus. E aqui gera-se uma equação, penso eu, impossível de qualquer ser humano cumprir, literalmente falando. Isso é muito importante que se diga. E aqui parece que a Bíblia está entrando em contradição. Busque a paz entre vocês e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. A questão é, Para Deus, o que é santificação? O que é santidade? O que é ser santo? Isso nos coloca todos na parede, em definitivo. Desde Calvino, Lutero, Tomás de Aquino, pensa num cristão importante na história da igreja, Santo Agostinho, por aí vai. Os nossos pastores aqui, todos estão nessa condição. E garanto para vocês, eles não conseguem cumprir isso aqui. Nem eu consigo cumprir isso aqui. Nem vocês conseguem cumprir isso aqui. Então, parece uma contradição. O autor de Hebreus pede a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, mas isso é impossível ao ser humano. Logo, ele pediu algo em vão ali, que ninguém poderá cumprir. Vamos entender isso aqui da seguinte forma. Primeiro, entender quem nós somos, num sentido que as Escrituras apresentam, não como nós somos plenamente, porque é evidente que é só o Deus que nos criou, que sabe quem nós somos, que nós vamos fazer amanhã, que tem toda a nossa vida em suas mãos. Quem somos nós e quem é Deus nas Escrituras? Né? Deus nas Escrituras é santo, completamente santo, absolutamente santo, ok? E o que seria algo que poderia ofender esse Deus santo e eterno, de modo a impedir que nós nos acheguemos a Ele e possamos vê-Lo face a face? O pecado, é evidente. A questão é, santificando-se em termos externos, em termos aparentes, em termos de piedade eclesiástica, vir à igreja, culto, ler a palavra, realmente ter uma vida até de intimidade com Deus no dia a dia, será que isso nos proporciona a condição de santificação ao ponto de chegar perante esse Deus e vê-Lo face a face? É evidente que não. Santo Anselmo diz o seguinte: o tamanho da ofensa não depende do ofensor, depende do ser que é ofendido. O tamanho do perdão não depende daquele que clama o perdão, depende daquele que perdoa. Santo Anselmo, numa oração que ele fez, ele fala isso, tentando explicar o porquê do inferno, por exemplo, né? Que é um grande debate, alguns tentam eliminar o inferno porque parece inconcebível a justiça humana. Poxa, um inferno! A gente já sofre nessa vida e ainda tem um inferno, um sofrimento eterno, completo, na mesma medida que tem o céu, que seria a vida absoluta. Como pode isso? O que Santo Anselmo quis dizer com isso é o seguinte: se Deus é eterno, um pensamento nosso, basta um pensamento que escapa da nossa natureza pecadora, ofende a Deus por toda a eternidade. Não é aquele segundo, ai, ofendi Deus agora. Não, essa ofensa permanece perante Ele, porque Ele é completamente santo. Um pontinho no pincel ali da criação de Deus, que mancha aquela obra, é suficiente para ofender Deus por completo, por todo sempre. Deus não é inconstante, Ele não muda. A santificação dEle não muda, o juízo dEle não muda. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, é o mesmo juízo. Mas veremos aí o que vem, evidentemente, nos trazer um fôlego nesse meio termo. Então, nós podemos ter toda a nossa vida devocional, a nossa santificação exterior. Os outros podem nos olhar como santos, como pessoas exemplares, exemplos de dedicação, tal. Mas aquele sonho que você teve, onde a promiscuidade brotou, é a tua natureza pecadora, isso ofende a Deus. Mas como? Se eu não fiz uso do meu livre-arbítrio para sonhar isso, veio do meu inconsciente, é a tua natureza pecadora. Nós já nascemos em pecado. O salmista fala, em pecado concebeu minha mãe. Logo, um pensamento é suficiente para afastar-nos de Deus por toda a eternidade, dentro da lei. Faz separação de Deus, porque é a nossa natureza. Por isso que a gente não controla os pensamentos. Bom seria se nós controlássemos nossos pensamentos. Não vou pensar isso agora, porque é evidente que se você pensa, pode alimentar teus sentidos, teus estímulos, e você acaba cometendo pecado. Seria muito fácil. Aí é evidente que alcançaríamos a santificação plena. Já teríamos um corpo glorificado, inclusive, né? Seríamos sem pecado, como o homem antes da queda. De modo que um pensamento, por Deus ser eterno, ofende Ele por toda a eternidade. Por isso que Paulo fala lá em Romanos, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Partindo desse princípio, de que ninguém escapa do juízo, porque Deus é eterno, beleza? A morte não será suficiente para pagar a ira de Deus. Ok? O nosso corpo contingente que vai morrer, beleza, mas você não morre. Portanto, o pensamento que você lançou na eternidade continua existindo perante Deus, mesmo com a morte do corpo. Tal como uma boa obra que você faz continua existindo por toda a eternidade. Daí a nossa responsabilidade, inclusive perante a sociedade, perante o próximo, perante os nossos amados irmãos. O que a gente faz é um ato eterno. Eu tomar essa água aqui, ela não vai deixar de ser tomada jamais. Ela foi tomada e acabou. Ela entrou para a eternidade, esse ato. É que a nossa dimensão humana ela é muito simplória. E o nosso juízo também. Por isso que as pessoas falam, o inferno não é justo. Mas se Deus é um Deus de justiça eterna, a justiça dele não pode ser momentânea. Amém? Então será eterna. O próprio Cristo falou do inferno em várias passagens. Porém, a graça também concede o perdão eterno. Daí, a visão de Santo Anselmo. O tamanho do perdão não depende daquele que pede perdão, mas do perdoador. Quem que é o perdoador? Dentro da cosmovisão cristã, Jesus Cristo, o nosso Deus. Então, somente o próprio Deus, que teria o juízo para condenar eternamente o cidadão, pode lhe conceder perdão eterno também. Está claro isso? Esse é o grande mistério da qual eu não consigo explicar. Por que que Deus decide perdoar? Esse é o amor inexplicável de Deus. O mesmo Deus que não faria injustiça de modo algum, nos condenando eternamente, nos proporciona a possibilidade de viver com Ele, mesmo com aquele pecado. E nós vamos ver que aquele pecado deixa de ofendê-lo por causa da graça. E ele, inclusive, esquece aquilo. Isso é muito doido. Isso não tem nenhuma religião, garanto para você. Nenhuma religião no mundo tem a dimensão desse amor. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Praticamente todas as religiões colocam um jugo sobre o homem. Faça, depende de você. Só que se Deus é santo, como vai depender da gente? Ao menos que a gente não cometa pecado. Esses tempos eu estava conversando com um colega meu e ele falou assim, poxa, mas eu pago pelo pecado de Adão? É lógico que você não paga pelo pecado de Adão. Seria injusto isso, você paga pelo teu pecado. Basta você provar para mim que você não peca, aí você pode chegar perante Deus, Deus, por causa de Adão, não posso ser julgado. Daí Deus fala, opa, é aquele pensamento de ontem, meu cara. Tchau. Puf. Torre. Certo? Seria dessa forma. Nós somos julgados pelos nossos pecados. Adão pecou, é evidente. Poderia ser injusto se nós tivéssemos condição de não pecar também. Então, essa dimensão ontológica de Santo Anselmo, ela é fenomenal nesse sentido, porque ela engrandece Deus e humilha o homem, mas humilha positivamente o homem, para que o homem reconheça isso. Há um juízo e há uma salvação, e a salvação de Deus é diretamente proporcional ao tamanho desse juízo, ou seja, ela é maravilhosamente eterna, grandiosa, perfeita, santa. Se Deus é santo, não há possibilidade alguma do homem chegar perante ele e falar, eu não acho justo o que o Senhor está fazendo para mim. Porque o homem precisa conhecer a si mesmo e entender que ele é pecador. E é a única condição para sermos salvos, inclusive. Perceba que quando nós vamos evangelizar, normalmente as pessoas falam assim, né? Mas eu sou tão bom. Eu não vou para a igreja, mas eu sou um cara tão bom. E realmente é bom. Porque veja aqui que eu não estou falando que não há boas obras e que um ateu não possa ser uma pessoa socialmente maravilhosa. Perante o homem é fácil ser bom. Por exemplo, o Brunello. De repente o Brunello, ele venceu numa área, ele já conseguiu amadurecer numa dimensão na vida dele da qual o pecado não afeta mais ele. É possível isso. Ele conseguiu se fortalecer, adquirir um entendimento e naquela área ele não cai. Realmente, ele conseguiu mortificar a carne, conseguiu equilibrar-se espiritualmente e tal. Certo? Beleza? Ele pode olhar para mim e perceber que nessa área da minha vida eu tenho essa dificuldade. Não é verdade? E aí é óbvio que ele poderia pegar, todo cheio de si, E seria muito fácil ele se considerar mais santo que eu. Sobretudo se o meu pecado for um pecado social, né? Que todos olham e é fácil apontar o dedo e tal. Brunello pegaria e falava, nossa, viu só como eu sou santo? Nossa, Paulo, tal. Não é verdade? Mas de repente, porque de repente a minha fraqueza é em pensamento, eu fico me alimentando todo dia com pensamento promíscuo, alguma coisa assim. Ou de repente é a pornografia, enfim, tanta coisa que tem aí que foge da dimensão pública, né? Mas aí que está a questão. Perante Deus, esse nível de santidade que o Brunello adquiriu e o meu nível de santidade adquirido, pouco importa, porque entre eu e o Brunello está Cristo. Está entendendo? O Brunello pode olhar para mim e realmente, na dimensão humana, ele ser mais santo que eu. Mas se ele olhar para o Santíssimo Criador de todas as coisas, não sobra absolutamente nada. Porque ele seria consumido pelo pensamento dele, pela natureza pecadora dele. E eu seria consumido por qualquer pecado. Amém? Então, parece paradoxal esse texto, né? Parece que impossibilita a entrada no céu até. Se nós analisarmos quem é o homem e quem é Deus, segundo o que as Escrituras apresentam. Pois bem, isso aconteceu depois da queda, né? Depois da corrupção humana. Porém, veja só, Deus poderia estabelecer um sacrifício humano, por exemplo. Já que o homem pecou, a ofensa é proporcionada por ele, sacrifiquemos um homem, então, para que a salvação venha. Como o paganismo fez muito, né? A questão é, onde eu encontro um homem puro para fazer esse sacrifício? Não há como. Não há como, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí complica. Entre nós não há possibilidade de nós nos salvarmos uns aos outros ou de morrermos uns pelos outros por um perdão eterno. Primeiro, porque não somos santos. Segundo, porque não somos eternos também. Somos corruptíveis. A palavra corrupção, estávamos estudando, né, na IBD, na última aula que teve aqui, hoje não foi aqui, né? E o irmão Fábio, ele está aí, o irmão Fábio? O irmão Fábio, ele estuda hebraico por conta própria, é um autodidata e tem nos impressionado muito. E ele falou da raiz da palavra corrupção e é fenomenal. A palavra corrupção vem do prefixo cor ali, que tem a ver com coração, e erupção com ruptura. Então, antes da queda, Adão tinha um coração ligado a Deus. Logo, toda a vontade de Adão era a vontade de Deus. A partir do momento que houve uma corrupção, certo? Houve uma ruptura daquilo que ligava Adão à vontade de Deus. E Adão começa a fazer sua própria vontade. Porque como ele não está ligado num ser eterno, evidentemente ele começa a se agarrar desesperadamente em qualquer desejo humano. Não sei se está claro isso. Nesse sentido, antes da conversão, todos nós somos corruptos. Não há um que se escape. Você pega José Dirceu, a corrupção dele é pública. Mas a nossa corrupção perante Deus está no mesmo nível, porque o nosso coração sem Jesus Cristo, e aí que vocês vão entender, porque Jesus Cristo nos une novamente, o nosso coração faz aquilo que ninguém poderia fazer. Ligar esse coração corruptível e tornar ele incorruptível novamente. E agora sim, incorruptível, porque nenhuma das ovelhas que ele pagou o preço, será arrebatado da mão dele. Amém? Pois bem, nesse sentido, Cristo teve que exercer três funções básicas que eram exigidas para que isso pudesse ocorrer. Essa possibilidade do homem se chegar a Deus sem ser consumido. O último versículo do texto de Hebreus fala que Deus é fogo consumidor. O autor alerta para a santificação, alerta para a responsabilidade cristã, alerta para estarmos atentos à graça de Deus, e no final ele fala, porque Deus é fogo consumidor. Então, primeira coisa, Cristo foi o profeta perfeito. Amém? No Catecismo de Heidelberg, diz assim, nosso maior profeta e mestre, que revelou-nos plenamente o secreto conselho e vontade de Deus, concernente à nossa redenção. Em João 4, 25, 26, vocês podem ler depois, na passagem que Jesus está conversando com a mulher samaritana, ele se apresenta como Messias a ela. Certo? Então ele se revela a ela. O papel do profeta no Antigo Testamento tinha vários posicionamentos que o profeta tinha que ter. Mostrar o pecado, né? Chamar ao arrependimento, trazer ensinamentos, aconselhamentos, tanto para o rei como para o povo. Foi essa a função de Isaías, foi essa a função de todos os profetas do Antigo Testamento. E é evidente que a função mais importante, penso eu, era apontar para o próprio Cristo, que seria o profeta perfeito. Beleza? Cristo, segundo Martinho Lutero, é o centro e a circunferência da Bíblia Sagrada. Então, tudo quanto é simbologia do Antigo Testamento, tudo quanto é profecia do Antigo Testamento, apontam para Jesus Cristo. Por isso que é uma coisa muito equivocada desprezar o Velho Testamento. O Velho Testamento está todo o tempo apontando para o nosso Senhor Jesus Cristo. E no Novo Testamento há o cumprimento de tudo que o Velho Testamento dizia. O cumprimento do toda a lei foi cumprida por Jesus. Jesus não foi apenas o profeta que revelou coisas mais profundas, inclusive a profundidade da lei que havia se perdido. Quando Jesus fala lá, aquele que olhar uma mulher, né, e em seu pensamento imaginar ter adultério com ela, já cometeu pecado. Então, Jesus ele não apenas ensina a lei novamente, mas aprofunda a dimensão espiritual disso, mostrando que dessa forma ninguém poderia ser salvo, porque ninguém cumpria a lei. Mas a lei tem uma importância fundamental. Como o pastor Hélio falou, apontar que somos pecadores. Apontar a primeira condição que nós temos que saber, quem somos nós. O que a Bíblia nos revela sobre o homem, somos pecadores. Tranquilo? E olhar para ele como aquele que cumpriu a lei. Vamos adiante. Cristo também cumpriu um segundo ofício fundamental. Cristo cumpriu o ofício de sacerdote. De sacerdote. Ok? No Antigo Testamento, o sumo sacerdote era uma simbologia de um intercessor que deveria ser perfeito, que levava perante o Santo dos Santos as ofensas do povo que eram alocadas sobre um cordeiro, sobre o sacrifício, né? Estive lendo sobre isso, inclusive, a própria vestimenta do sumo sacerdote tinha até algumas espécies de chocalho, né? Para eles terem uma dimensão de quando ele entrava e quando ele saía, se ele estava vivo ou não, porque havia a possibilidade dele ser consumido se ele fizesse de forma imprudente o ofício do sacrifício perante Deus. Agora veja, todo ano havia esse sacrifício para a redenção do povo, do qual somente o sumo sacerdote podia fazer. Isso significa claramente que, embora Deus conhecesse a todos, embora Deus tivesse conhecimento do pecado de todos, né, e o próprio salmista apresenta já um Deus gracioso, é óbvio, é o mesmo Deus, um Deus misericordioso, havia, por causa do pecado e por causa da impossibilidade do cumprimento da lei, uma separação entre Deus e os homens. Pelo menos na dimensão mais plena e absoluta da graça. Então, por isso, um homem deveria se preparar, todo um cuidado, não podia nem tocar em cadáveres, como mostra a parábola do bom samaritano. Havia todo um cuidado, toda uma delicadeza, porque se ele entrasse em pecado lá, certo? Ele seria consumido. Isso era muito sério. Então era uma simbologia de que o sacrifício era necessário. Era necessário uma substituição. Era preciso que nós fôssemos substituídos. Mas como o sacrifício humano perante o nosso Deus não é viável, então simbolicamente escolheu-se animais. E para os mais pobres, no caso dos sacrifícios individuais, poderia-se até fazer sacrifício de outros animais, cereais e tal. No meu caso, eu creio que seria cereal. Né? Sucrilhos? Misericórdia. Mas sucrilhos é um cereal? Tem o pé de sucrilhos? Eu nunca soube como é que foi. Pé de sucrilhos, Bandini? Pé de choco... Chocrilhos? Imagina, melhor ainda, né? Então, vamos lá. Então, Cristo é o sumo sacerdote. Por que que ele é o sumo sacerdote perfeito? Porque por ser sem pecado, e por ser, até porque é o próprio Deus encarnado, é Deus e homem concomitantemente, ele não apenas apresenta os nossos pecados, como fazia o sumo sacerdote, como ele faz algo em definitivo. Ele se sacrifica, ele se entrega como sacrifício vivo e agradável perante Deus. Isso é maravilhoso, né? Imaginar isso, né? Abandona, entre aspas, deixa o céu, o trono da sua glória, porque a Bíblia diz que ele foi crucificado antes da fundação do mundo, voluntariamente se entrega, ninguém matou Jesus por causa do poder humano, Jesus se entrega voluntariamente para cumprir a justiça dele mesmo. Isso é algo que não adianta, não consigo explicar, e eu duvido que alguém aqui consiga me explicar tamanho amor como esse. Não há possibilidade. E é interessante que normalmente quando a nossa fé é acusada de ser injusta por causa do inferno e tudo mais, justiça, não se coloca que Deus se fez maldito. Não foi, mas se fez maldito na cruz. E isso não é injusto, né? Interessante, né? Então o homem tenta se justificar a todo tempo, tenta trazer sobre ele um valor espiritual, um valor de bondade, um valor perante os outros, mas se esquece que aquele que era santo, completamente santo, perfeito, do qual nenhum ser em toda a criação, em toda a realidade espiritual, pode acusá-lo de pecado. Quem de vós pode me condenar por algum pecado? Qual homem, em sã consciência, por isso que C.S. Lewis, né, como o Pipe falou uma vez aqui, ou ele era um mentiroso, ou um louco, ou o próprio Deus. Não há possibilidade dele ser duas das coisas ao mesmo tempo, ou não ser uma delas. Porque olha o que ele fala, quem de vós pode me atribuir pecado? Olha, se a gente olhar no olho, não vou pedir para fazer isso, olhar por mão do lado, ficar falando, mas faça esse exercício, tente olhar no olho de uma pessoa, nos olhos, não tem um só, né? Menos que tenha um só, daí beleza, mas nos olhos de uma pessoa, converse com essa pessoa e pergunte para essa pessoa, pergunte não, peça para ela fazer uma afirmação, afirme que eu não tenho pecado, alguém tem coragem de fazer isso, em sã consciência? Pode pegar o homem mais maldito em termos humanos que você possa imaginar. Hitler, por exemplo. Nem perante ele nós poderíamos fazer tal afirmação que é capaz de ele apontar algum ainda. Né? Então veja que Jesus pega e intima os caras. Quem de vós tem a manha de dizer que eu não tenho pecado? Que eu tenho pecado, perdão? Ninguém. Somente o Deus encarnado poderia fazer tal afirmação, porque ele é santo e completamente santo. Porque a experiência daqueles homens era real. Todos sabiam que haviam problemas, haviam defeitos, haviam pensamentos impuros, e todos ficaram, evidentemente, chocados com tal afirmação. Ou acusaram Jesus de ser um falso profeta, um impostor, porque para um homem dizer isso, ou reconhece que ele é o próprio Deus. Na passagem da mulher adúltera, a mesma coisa. Quando Jesus fala, aquele que dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele coloca todo mundo na parede. Todo mundo. Né? Não sobra um, absolutamente nenhum. E essa é a graça de Deus também. Né? Ela salva por ele, pela vontade dele, pelos desígnios dele. E perante Deus não sobraria nenhum. Amém? Cristo é o único intercessor entre Deus e os homens. Pois ele mesmo se sacrificou por nossos pecados, cumpriu o ofício em definitivo, não apenas ofereceu um sacrifício para expiar nossos pecados de forma temporária, como faziam os sacerdotes, mas expiou para todo o sempre, isto porque ele mesmo é santo e eterno, logo um sacrifício imaculado e único. Nada mais é necessário para expiar nossa ofensa diante de Deus. Por meio do seu sangue, temos acesso completo ao Pai. A reforma enfatiza que ele é o sacerdote perfeito E aqui vem uma chave importante da Reforma Protestante. E todos os seus servos na terra tornam-se assim sacerdotes, podendo-se achegar a Deus por meio de Cristo. Amém? Lembram da equação que era impossível de se resolver? E ainda é. Por que ela se torna possível? Eu não entendo nada de matemática, eu tenho sérias dificuldades com matemática. Estou usando a expressão equação, jogando ela ao vento. Mas, por exemplo, 2 mais 2 para mim é 22 e vai continuar sendo. Tenho dificuldade de entender como que 2 mais 2 se transforma em outro número. Sério? Não dá nada a ver, foi muito sem graça essa. Mas vocês lembram daquela equação impossível de se resolver? Aquela soma inadmissível? Agora ela é possível. Agora ela é possível. E interessante que Cristo nos faz sacerdotes. Isso significa que aquilo que somente um homem podia fazer no Antigo Testamento, quando ainda era uma questão simbólica, a profecia do Cristo, quando Cristo se torna real, morre na cruz, ressuscita dos mortos, ele completa todos os ofícios, cumpre tudo o que era necessário, e mais do que isso, permite que nós nos acheguemos a Deus. Aquilo que era impossível de se realizar, agora é possível. E mais do que isso, com confiança. Nós podemos chegar a Deus com confiança. Não precisamos mais ter medo de sermos consumidos. Porque veja você, o sumo sacerdote tinha que fazer toda aquela parafernália, toda aquela simbologia, todo aquele ritual religioso para se chegar a Deus, e ainda havia a possibilidade do homem virar um espeto de gato lá dentro. Nós não precisamos necessariamente disso, porque algo infinitamente maior do que qualquer ato religioso, estético, humano, foi realizado na cruz. O Deus vivo se entregou por nós. Amém? Logo, nós podemos entrar confiantemente na presença de Deus. Há um caminho seguro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aquilo que os gregos tinham apenas em dimensão, a verdade e a busca da verdade, daí o mérito da filosofia grega, é óbvio. Comparado com a nossa filosofia atual, ela é infinitamente superior, porque eles buscavam a verdade. Mas eles acreditavam que a verdade podia ser encontrada pelo próprio homem. O próprio homem poderia adquirir as virtudes. As virtudes poderiam ser conquistadas pelo próprio homem, e esse homem poderia ser um exemplo, poderia ser bem visto, inclusive perante os deuses. O cristianismo muda tudo isso. O cristianismo revela a verdade no rosto de um homem, Jesus Cristo. Torna a verdade viva, para que não haja nenhuma sombra de dúvida, para que ela não seja mais oculta, para que ela não seja mais um conhecimento intangível, mas agora a própria verdade é tangível por meio do Espírito Santo de Deus. O cumprimento da verdade, o cumprimento de qualquer virtude que o homem tentasse praticar, impossível de se cumprir plenamente, como a perfeição que os gregos buscavam, estava cumprida na cruz do Calvário, como o Anderson, né? Muito bem expôs ali. Ali nós vemos a imagem de um homem, mas aquilo ali é a verdade. Aquilo é a verdade. Aquilo é a verdade que, não aquela representação ali, né? Muito bem feita, por sinal. Mas o Cristo na cruz é a verdade, é o Logos para os gregos tem vários significados, e um deles é o sentido, é a organização de tudo, é a verdade. Cristo é a verdade encarnada, e agora a verdade espiritual eterna. Por isso a gente pode confiantemente encontrar essa verdade, inclusive. Amém? Graças a Deus que o cumprimento da verdade não depende da gente. Porque senão não sobraria um. Pessoal, está claro? Tranquilo? Beleza. É interessante a gente entender isso, né? Porque muitas vezes essa questão do homem e de Deus, mesmo na vida cristã, nós acabamos esquecendo algumas vezes. Mesmo cristãos, salvos em Cristo, comungando, vivendo na fé, a gente acaba esquecendo às vezes, a gente acaba tentando administrar algumas coisas, inclusive a nossa vida de santificação, de justiça, de exemplo, de caráter, a gente começa a trazer para o nosso ego, como se fosse fruto do nosso empenho, como se fosse, não que não seja, mas fruto da nossa potência humana, né? Como Nietzsche tentou dizer que o homem seria poderia adquirir essa potência. Então, veja, mesmo como cristãos, nós podemos cair nessa falha, achar que, nossa, como eu me santifiquei, né? Agora eu estou bom para ir para o culto, né? Fiz um jejumzão violento, né? Um dia inteiro sem comer pão, carne, virado, sem tomar água. Agora eu tenho certeza que eu, perante o Juan, esqueça o Juan. Vou consumir ele, só ele chegar perto, assim, o fogo vai torrar o homem. Isso não vai acontecer. Né? Se através do Espírito Santo, se for fruto do Espírito Santo, é evidente que Deus se agrada disso. Mas se for por uma questão de vaidade, por uma questão de tentativa de administração da santificação pela minha parte, é ego. Isso é perigoso, inclusive. Porque Paulo disse, né, quem pensa estar de pé, cuide para não cair. Nós somos suscetíveis ao erro, à falha, ao pecado e até à fragilidade. Eu recomendo sempre um livro que não é difícil. Aliás, eu acho o prefácio da edição brasileira mais difícil, mais chato que o próprio livro, que é A Consolação da Filosofia. Alguém já leu aqui? Teve uns irmãos que prometeram que iam ler, mas não leram, pelo jeito, porque eles estão aqui. Viu só como o homem é caído mesmo? Essa obra, A Consolação da Filosofia, foi escrita por um filósofo cristão chamado Boécio, na transição da Idade Antiga para a Idade Moderna. E Boécio, um cara que teve uma vida cristã, um homem idôneo, segundo várias testemunhas do convívio dele, correto, se tornou um diplomata, um ministro do rei Teodorico, do reino Ostrogodo, que na época tomou a região da Itália e formou um reino bárbaro ali e tal. E apesar deles serem meio pagãos, os reis se converteram e permitiam que os cristãos romanos ainda continuassem ajudando na administração, porque eles não tinham habilidade administrativa. E um dos homens chamados foi Boécio. E Boécio, caráter idôneo, justo, correto, por defender um senador que inclusive estava sendo acusado injustamente de traição ao rei, beleza? Por vários problemas que aconteceram ali, de jogo, de vaidade, a corte é assim, né? Ele acabou sendo acusado de estar em complô juntamente com aquele senador e com outras, com o imperador Justiniano, tal, para tomar o reino Ostrogodo. Tal. E ele foi condenado à morte. Ele foi preso, ficou 2 anos preso. E na cadeia ele escreve esse livro, chamado A Consolação da Filosofia. E é tão bonito esse livro, porque é lógico que é uma metáfora, entendam isso, não estou falando que a filosofia é divina, longe disso, mas a filosofia aparece para Boécio, é um livro poético, é fantástico, eu até me empolgo, porque já vou querer interpretar a filosofia aqui. Ela aparece para ele e começa a relembrar ele de coisas óbvias. E é interessante que você vê que a gente faz a mesma coisa que ele, de coisas óbvias. Porque ele começa a chorar para ela, né? Nossa, eu fiz tudo certo, eu fui justo, eu acusei os caras de corrupção, eu alertei o rei, eu tinha a minha riqueza adquirida com honestidade, meus filhos, minha família, e olha o que sobrou para mim. Pelo amor de Deus, que vida injusta, né? O que adiantou ser um bom, ser correto e tal? Daí ela pega e fala, vai tratando ele, conversando com ele, e pergunta para ele, uma das perguntas-chave do livro, você crê que Deus controla todas as coisas? Você crê que Deus controla todas as coisas? E daí ele pega e fala, pior que é verdade, né? Eu digo que eu creio. E daí ele começa a relembrar que ele anunciava isso para os outros quando ele estava no bem bom. Quando ele estava lá na corte, ganhando seus milhões, vivendo bem, ele anunciava isso. Mas a prova de que não era uma verdade na vida dele, que bastou uma luta para ele começar a achar que a vida dele estava sem controle algum. Que a vida dele estava dependendo dele mesmo. Que ele estava lançado à própria sorte e estava perdido. E daí a filosofia fala para ele, Volte a crer. Da forma como você falava para os outros crerem. Quantas vezes é assim com a gente, né? Não é verdade? A gente constrói a nossa vida de acordo com a nossa vontade, muitas vezes, de acordo com o nosso querer. E a gente só vai se ligar que a gente não conseguiu dar conta, né? Ou a gente fez uma interpretação errada quando a gente vai para a sarjeta, como foi com ele. Interessante também quando ele questiona ela, né? Nossa, eu tinha tudo. Eu tinha não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Agora não tenho nada aqui. Daí ela fala, qual que é a diferença da vontade humana e da necessidade, da ambição e da necessidade? A necessidade é saciada. A necessidade é saciada. Se o desejo é eterno, você tem Deus para saciar a tua vontade. Logo, a tua vontade, a tua ansiedade, as tuas fraquezas podem ser saciadas independente da cadeia ou fora da cadeia. Só que da mesma forma que Deus é eterno e pode saciar você na cadeia ou lá fora, e lá fora você não tinha se ligado disso, a vontade humana é insaciável. E se ela não for depositada perante Deus, ela jamais vai ser saciada. A ambição humana é um buraco sem fundo. E daí ela fala assim para ele, então pouco importa você estando aqui ou estando lá, você se sentiria vazio porque você está colocando a sua vida sobre a sua vontade. Tendo 1 milhão, você vai querer 300 milhões? Então não chore porque você está aqui na cadeia e não tem nada. Se não for em Deus depositado a tua vontade, você vai ser insatisfeito aqui ou na condição de um rei. Isso não é visto pela Lava Jato de maneira alguma, né? Imagine, os caras, 52 milhões, né? Confesso para vocês que com 1 milhão estava bom já por mês. Não, estou brincando, lógico que eu quero mais. Mas assim, 52 milhões, que exemplo que eu dei, nada a ver. 52 milhões, eu tenho certeza absoluta que se não é descoberto isso, os caras fazem mais, é óbvio. Porque é um buraco sem fundo, é vontade, não é necessidade sendo satisfeita. Necessidade é alimento, é Deus, é a necessidade eterna, evidente. Agora a vontade, acabou, você vai se perder se você quiser alimentar a sua vontade. Portanto, pouco importa a vontade humana perante Deus. No sentido de coisas supérfluas. Coisas que não dizem respeito ao que são eternas, propriamente dito. Né? É evidente que Deus se preocupa com família, com trabalho, eu creio. Certo? Mas desejos humanos, ambição, ele pode saciar você hoje. Tenha certeza que amanhã você vai estar insatisfeito de novo. Isso vai querer algo mais. Porque nós somos assim. Nós somos assim. E daí, durante o discorrer da obra, ele começa a se confortar novamente e encara a morte tranquilamente. Porque ele tem uma ideia. Eu não tenho controle sobre a minha vida. Eu vou morrer, inclusive, na mão de ímpios. Mas a eternidade, quem controla é o nosso Deus, e logo eu estarei com ele. E assim é a nossa vida também. Interessante, né? Que nem a morte mais gera medo naquele que é salvo em Cristo, porque ele pode se achegar confiantemente em Deus, que nos livra da morte. Amém? Porque ele venceu a morte também. Ele venceu a morte. Até sugiro o Anderson que faça uma já da ressurreição para expor aí na igreja também. Do lado da crucificação. Né? Para que fique completo. Então, por Cristo ter ressuscitado, é a prova de que ele é Deus. É a prova de que ele é Deus e que nós vamos ressuscitar também. E que a morte não vai nos impedir de vermos o nosso Deus. Amém? Se nem o pecado vai nos impedir, muito menos a morte. Porque a morte, inclusive, é um dos salários do pecado. Prova da nossa corrupção é a nossa morte física. Não é verdade? Amém? Último tópico. Eu creio que até 8h45 eu dou conta. Estou brincando, esse é bem curto. Jesus Cristo é o rei dos reis. Então ele cumpriu o ofício sacerdotal. Ele cumpriu o ofício, perdão, de profético. Cumpriu o ofício sacerdotal e o de rei. O de rei. Vamos lá. Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Abraham Kuyper. Abraham Kuyper, ministro holandês, político holandês, se tornou político também, mas um cristão reformado holandês, que percebendo que, sobretudo o calvinismo na Holanda, tinha ido para o brejo, tinha se tornado muito liberal, tinha, enfim, não tinha nada de cristianismo mais, começa a reivindicar o amor às escrituras novamente. E, inclusive, ele faz algo que eu acho que nós, como cristãos, deveríamos fazer, tomando emprestado a palavra da Jua, inclusive, né? Abraham Kuyper funda a Universidade Livre de Amsterdã em resposta às outras universidades que haviam se secularizado e aonde havia, enfim, o legalismo se instalado e a corrupção se instalada, né? O relativismo se instalado. Então ele não só reclama, ele não fica assim, sabe? Tipo, oh, sacanagem, olha a federal, não sei o quê. A igreja, eu sei que eu não estou querendo terceirizar a virtude, porque eu não posso fazer, e muitas vezes aí eu jogo a responsabilidade de quem pode para me sentir aliviado. Normalmente a ideologia faz isso, né? Aí te terceiriza o problema, né? Mas assim, me entendam, com todo o dinheiro que nós evangélicos temos e gastamos, era para ter muitas universidades evangélicas no Brasil, né? Muitas universidades cristãs, escolas cristãs, mas nós só reclamamos daquilo que o mundo vai fazer. O mundo é isso. O que esperar do mundo, né? O que esperar do mundo? O que esperar é a decadência. Mas Deus nos dá a graça, novo entendimento, metanoia. Então, significa que ele é rei ontem, hoje e eternamente. Logo, devemos ser submissos a Cristo e tudo o que ele disse eternamente. Todos os nossos atos devem estar depositados e serem feitos para ele e por ele e para sempre. Amém? Lembre que é interessante o que a graça faz, né? Sabe quando você peca? É evidente que todos sabem porque pecam. Então fica mais fácil falar porque todo mundo é igual a mim. Mas quando a gente peca, parece que vem uma nuvem, assim, né? Como Alex usa a expressão, uma treva. Parece que tenta tomar conta da gente, obscurecer as coisas. Aquele sentimento de culpa que eu acho extremamente positivo, né? Porque a culpa implica em reverência a algo maior, porque você só se culpa perante alguém. Se você vivesse num deserto e pudesse fazer tudo, isso não haveria necessidade da moral, por exemplo. Mas há necessidade da moral porque somos sociáveis, mas existe uma força que é Deus acima de nós. Então, pensa a situação. Quando nós pecamos, parece que nós nos sentimos afastados de Deus, né? Pô, Deus santo, fogo consumidor, acabou, estou ferrado, não há perdão mais. Né? Esse é um ponto equivocado, que Deus continua nos amando e vai nos perdoar. Amém? Um outro ponto equivocado é a interpretação como a lei, né, dizia. Então, se eu pequei, evidentemente... Perdão, a outra é a da relativização, perdão. A graça, então, pouco importa se eu peco ou não peco. Tranquilo, salvo, né? De boa, né? Tranquilo. Né? Como nós, reformados, acreditamos na salvação perpétua. Se Deus é eterno, seus atos são eternos, evidentemente, que Deus não fica mudando de opinião toda hora. Mas, o que acontece? O que eu estava falando mesmo? Do relativismo, é isso. Tá. Então, assim, então eu posso pecar? Não. Veja só, a graça, ela torna algo mais pesado ainda, o pecado mais agudo para o coração do cristão. Por isso que o pecado dói na gente. Porque nós pecamos diante de Deus. Não sei se ficou claro isso. Como Deus não é separado da gente, ele habita a gente através do seu Santo Espírito, quando nós pecamos, nós não pecamos mais perante um Deus distante, intangível, incognoscível e por aí vai. Não, nós pecamos perante Deus que vive na gente, é por isso que dói. É por isso que a vontade que dá é de, sabe, desencarnar logo, ir para o céu e, né, que acabe tudo, porque só de se imaginar pecando novamente naquela situação já arrebenta com a gente. Então veja como a graça torna a questão do pecado mais séria para o cristão salvo. Não sei se está claro isso. Amém? Logo, se esse rei todo-poderoso exige obediência, é dever nosso obedecê-lo, pouco importando a nossa vontade, pessoal. Amém? Jesus Cristo é o rei dos reis, ele conhece cada centímetro quadrado do universo como um todo. O nosso coração mais do que a nós mesmos. Esse último e perpétuo ofício de Cristo, ao contrário dos dois anteriores, imputa sobre nós algo que que podemos realizar se encaixa aqui, reverenciar e sermos completamente gratos pelo que Cristo fez, profetizando e se entregando por nós. Assim, por cumprir todas as coisas em nosso favor, por esses motivos, Jesus realmente é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, veja só. Esse ofício do rei é interessante. Porque, perante um rei, se há uma possibilidade de um sinergismo, eu creio que na obra da salvação, não. Creio que na obra da expiação, evidentemente, muito menos. O que é o sinergismo? A nossa parte, entenderam? Fazer a minha parte e Deus fazer a dele. O catolicismo mesmo, antes da reforma, cria nisso. Cristo abriu a possibilidade da salvação, certo? Morrendo na cruz. Mas existem várias coisas que você deve cumprir, e uma delas ser parte da igreja oficial, cumprir todos os sacramentos, e muitas outras exigências que na época foram sendo colocadas, como indulgências, peregrinações, cultos a relíquias e por aí vai, para daí sim meio que completar a obra de Jesus na cruz. Não sei se está claro isso. Opa, daí agora, beleza, você fez sua parte, agora o sacrifício realmente é válido para você. É uma forma sinergista de salvação. A reforma vem e elimina isso. A mesma coisa sacerdote. O sacerdócio, Roger Chartier, um importante historiador da escrita, perdão, Yves Castan, historiador da religião, ele vai dizer uma coisa bem interessante em das crônicas que ele encontra e documentos da época, que como a missa era realizada no latim, né, e era uma questão muito complicada para um camponês, uma pessoa simples, entender o que estava acontecendo ali na liturgia, né, da igreja da época. Então, como havia muitas reclamações das pessoas, pô, não entendi nada, né, tal. Aí qual que era a instrução dada por alguns sacerdotes? Os sacerdotes falarem para as pessoas, é o seguinte, se você não entender nada, deposite confiança nesse sacerdote, do que ele está falando, acredite que estando presente na missa, você está agradando a Deus e a tua oração está chegando a Deus e é Ele que vai fazer por você. Então, se você não entende latim, o problema é teu. Certo? Creia que o que ele está falando é concordante com a vontade de Deus. Porque as pessoas depositavam a sua vida perante o sacerdote. A confiança. Está entendendo? Agora não. Agora o exercício do sacerdócio é realizado somente por Cristo. Há um mediador entre Deus e os homens. Lá em Timóteo, 1 Timóteo 2,5. Jesus Cristo, Filho de Deus. Acabou a necessidade. E é isso que a reforma resgata e é fundamental também, né? A ideia do sacerdócio. Mas esse ofício do Cristo, do rei, que eu gostaria de falar. Ele nos coloca a possibilidade de nós fazermos algo. Mesmo diante desse Deus Todo-Poderoso. Parecia impossível nós fazermos alguma coisa perante esse Deus Todo-Poderoso. Mas é possível. Reconhecendo Jesus Cristo como Senhor, como Rei, como nosso Salvador, dobrarmos os nossos joelhos pelo menos uma vez por dia em adoração a esse Deus. Pelo menos uma vez por dia. Mas estar com o coração dobrado todo momento perante Deus. Isso cabe a gente. Certo? Cabe a gente. Eu acho que todos conseguem fazer isso. E fazendo isso, nós vamos percebendo que essa condição de humilhação, de reverência a esse rei, porque todo rei deve ser reverenciado. Certo? Se os homens reverenciam reis corruptíveis, corruptos, por que não reverenciar o rei dos reis, eterno soberano que se entregou por nós? Amém? E à medida que nós vamos reverenciando, e a reverência diz respeito à oração, quando a gente ora em segunda pessoa, né? Senhor Todo-Poderoso, é um ato de humilhação. Não é aquela coisa tipo assim, aquele Deus, ninguém ora assim, né? Aquele Deus, se importar comigo, não, é sempre diretamente a Ele. Isso significa se humilhar, porque você reconhecendo esse Deus, você tem que se humilhar no ato da oração. Reverência. Então, a oração cabe a gente. Quando você jejua, você está prestando um sacrifício para esse Deus também, em adoração a esse Deus. E tudo o que nós façamos, isso é uma coisa importante que a reforma resgata, não há atividade espiritual e profana. Tudo é uma atividade perante um rei. Tudo, o teu trabalho, o cuidado com os filhos, a escola, absolutamente tudo é para a glória de Deus. Veja só, o Brunello, não é só ele o sacerdote aqui, não é somente o Pipe o sacerdote aqui. Não é somente as pessoas que estão no louvor que exercem uma atividade eclesiástica. Perante Jesus Cristo, todos nós somos sacerdotes. Isso significa que, se você não é pastor, aonde você exerce teu sacerdócio? Em culto? No teu trabalho? Williamzinho, sei se você está dando aula de... O que você dá aula lá? Kung Fu? Tudo a mesma coisa, tudo o Xing Ling. Ai, perdão, nossa. É ping-pong. Ah, é que eu não entendo, né? Daí eu não me bata depois. Mas assim, quando você estiver dando aula, saiba que você tem que dar a melhor aula do mundo em reverência a Deus, para a glória de Deus. Tudo deve ser resgatado e restaurado para a glória de Deus. Por que as artes estão corrompidas? Porque elas são feitas à parte de Deus. Sobra o homem como referência, eu tenho certeza que o homem não é uma boa referência. E vai ser vazio, né? Tudo vai ser vazio. Então, tudo, se trabalha como mecânico, trabalha como pedreiro, trabalha como professor, trabalha como, se é dona de casa, dono de casa, seja o que for, do lar, tudo deve ser feito para a glória de Deus, porque é um exercício sacerdotal perante Ele. Amém?